Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Agora, 12:10 dessa segunda-feira, 8 de maio. Eu sou Eduardo Sotomayor. E eu sou Luína Almeida e o Rádio Fiscar ao vivo está no ar. E como a gente tem divulgado aqui insistentemente, nos dias 15, 16 e 17 de maio, acontece mais uma edição do Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo. O Brasil e outros 9 países encaram juntos o desafio de levar conhecimento à população de uma forma descomplicada em restaurantes, cafés e bares. E só no estado de São Paulo serão 10 cidades participantes. É só escolher o tema, o bar e participar. Em São Carlos, as atividades acontecem no Mosaico Bar e Restaurante, no West Brothers e Água Doce Cachaçaria. A professora Marina Andretta, docente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC da USP, em São Carlos, no qual é coordenadora do curso de bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica, está conosco aqui no estúdio da Rádio Fiscar e é uma das especialistas que participa do evento aqui na cidade. Ela vai estar na mesa Super Mario mais Matemática, igual a um desafio que vale US$ 1 milhão. Marina, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Marina, qual que é a relação entre Super Mario, Matemática e US$ 1 milhão? Explica pra gente. Bom, a relação direitinho a gente vai explicar no Mosaico na terça-feira, dia 16. Mas só para vocês terem alguma ideia, existem alguns problemas matemáticos que eles valem US$ 1 milhão literalmente. Assim, quem resolver recebe esse prêmio. E um dos problemas que está nessa lista aí que vale 1 milhão é um problema que na verdade é de computação, mas tem a ver com matemática. E esse problema está relacionado com o jogo Super Mario, de uma forma que a gente vai mostrar lá na hora. Você passar numa fase Super Mario ajuda a resolver um desses problemas, digamos assim. Entendo. Essa história de resolver problemas que valem US$ 1 milhão, ela começou, acho que no começo dos anos 2000, quando o Instituto de Matemática Internacional lançou uma chamada para quem resolvesse alguns, seriam 7 problemas do milênio, ganharia US$ 1 milhão. Parece que até hoje só uma pessoa conseguiu resolver um desses problemas e ele não quis nem receber o dinheiro, Marina. Como foi isso? Não quis, ele preferiu ficar na vida dele sossegado lá, não queria ficar com esse 1 milhão aí, ele era contra, não aceitou. Esses problemas são difíceis mesmo? São, esses são problemas matemáticos. Às vezes a gente tem essa ideia de que, tipo, matemática tudo tá resolvido, assim, né? Não tem mais o que fazer, o que a gente aprende na escola é aquilo e acabou. Mas, na verdade, tem um monte de problema que não tá resolvido e esses problemas foram selecionados porque o pessoal achou que seriam problemas a se resolver durante esse milênio, digamos assim. Então, eles são difíceis mesmo. Tem uns que são difíceis, inclusive, de entender o que eles querem, assim. De interpretar mesmo. E é só um na área de computação, né? Na área de computação é só esse, que a gente vai comentar na terça-feira. E Marina, nesse bate-papo as pessoas vão poder entender um pouco mais sobre a matemática e se divertir tentando superar algumas fases do Super Mario, é isso? Isso, essas fases específicas aí são as que ajudam a resolver esse problema aí que vale US$ 1 milhão. Marina, o Pint of Science, ele colabora com a cultura aqui no Brasil da gente tentar popularizar a ciência. A matemática, principalmente, que é o que você vai tratar no bate-papo, ela existe um mito, né? As pessoas têm um medo da matemática, um pavor, assim a gente pode até dizer. Você acha que o Pint of Science, mesas como essa, podem ajudar a desmistificar isso, que a matemática não é nem um bicho de 7 cabeças? Eu acho que pode ajudar e espero que esteja ajudando. E tem algumas coisas de matemática que são difíceis, lógicos, mas assim, em qualquer coisa tem coisa difícil. Mas tem bastante coisa bastante legal em matemática, acho que vale a pena o pessoal descobrir que existem essas coisas. Não tá precisa aberto ter medo. A isso, né? Sim, não precisa ter medo, não vai morder ninguém, assim. A professora Marina, ela participa dessa mesa junto com o professor Leandro Aurich, também docente do ICMC, e junto eles coordenam o projeto de extensão Seminário de Coisas Legais. Professora, do que se trata essas atividades e também tem a ver com divulgação científica? Sim, o Seminário de Coisas Legais, ele acontece desde 2011 no ICMC e basicamente ele sempre acontece às sextas-feiras, sempre é às 13h13, não são todas as sextas-feiras, e a ideia é que as pessoas, alunos que estejam interessados em apresentar, ou professores, ou sei lá, alguém da comunidade queira apresentar algum assunto que seja legal. Em geral ele tem mais a ver com exatas, mas em princípio também não precisaria. Uhum. E a ideia é meio que as pessoas mostrarem também de um jeito mais descontraído, mais tranquilo, alguns temas de matemática, ou de engenharia, ou de computação, ou de física, que são legais e que dá para o pessoal entender. Então, se alguém quiser participar, pode entrar em contato. A gente tem a página do seminário, é legal.icmc.usp.br. A gente está no Facebook, está no Google Mais. Se procurar lá no Google, vocês acham, manda um e-mail para mim ou para o Leandro e a gente pode conversar sem problemas. E esse mês já tem encontro marcado? Já tem. A gente teve um na sexta-feira agora que passou e agora a gente já vai ter um próximo dia 26 de maio. Tá aí o convite para todo mundo participar. Vamos repetir o site? É legal.icmc.usp.br. Ótimo. Marina, você já conhecia o Pint of Science? Você já tinha participado? Eu participei só aqui no Brasil, desde que ele começou, foi em 2015, se não me engano. Uhum. E eu assisti algumas palestras, assim, mas não participei falando, eu participei assistindo. Queria que você falasse um pouco sobre a iniciativa, o que você acha a importância dela de aproximar as pessoas do meio acadêmico, né? Acho que ela, para todo mundo ter noção de que o que se faz dentro de uma universidade tem sim efeito no dia a dia da pessoa, né? No cotidiano dela. É, eu acho que isso é a parte legal, assim, do Pint, das pessoas que não necessariamente estão envolvidas com a universidade verem o que se faz. A gente não fica só, sei lá, lendo livro e fazendo contas, tipo, a gente faz coisas que se refletem no mundo real, de verdade mesmo, assim. Ótimo. Bom, para terminar, então, eu gostaria que você deixasse um convite a todos para participar do Pint of Science, a mesa Super Mario mais matemática, um desafio que vale $1 milhão, acho que está despertando a curiosidade de todo mundo aí. Acontece no Mosaico, no dia 16, às 7h30 da noite, é isso? Isso mesmo, então quem quiser pode vir participar, está todo mundo convidado aí, será todo mundo bem-vindo. Legal. Muito obrigado pela sua participação, Marina. Obrigado a vocês. Bom, o Pint of Science é gratuito no Brasil e as pessoas só pagam o que consomem nos locais em que acontecem os bate-papos científicos. A programação completa e outras informações estão disponíveis em www.pintofscience.com.br e no Facebook em www.facebook.com/pintbrasil. Em São Carlos, além da USP e de outras instituições, o evento conta com o apoio da UFSCar por meio da Rádio UFSCar, FAI UFSCar e TV UFSCar. O Rádio UFSCar ao vivo fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde. Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.